Bom dia a todos vocês que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a nossa conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, trazendo o Espiritismo para mais perto de você. E este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas, rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Muito bem, meus amigos, hoje é domingo, 25 de junho de 2023, o primeiro domingo do inverno brasileiro. E começamos o estudo de hoje nessa atmosfera de alegria e espiritualidade. E eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os que nos ouvem e, novamente, como nós fazemos todo domingo, nós possamos, em sintonia com o plano maior, fazer o melhor na manhã de hoje. Muito obrigado, Luiz. Muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, Luiz. Bom dia, Sandro, que está aqui hoje na técnica, aqui nos auxiliando, senão não haveria programa. Bom dia a todos que estão conosco pelas ondas da internet, né? Não sei se é assim que fala, mas já a gente falava ondas do rádio antigamente, né? Agora pela internet. E quem vai nos ouvir também durante a semana, um abraço a todo mundo que possa ouvir, deixar seu comentário no YouTube, deixar uma notaçãozinha lá, se gostou, não gostou. E sempre todos são bem-vindos e bem-vindo também é a divulgação do programa. Sim, isso é importantíssimo. Muito bem, meus amigos, o programa de hoje tem o título de Revista Espírita, Abril 1858. E eu confesso que nessa semana, ao ler a Revista Espírita, eu fui e voltei algumas vezes, mas eu fiquei impressionado com, eu vou definir como os mergulhos que o Kardec fazia no passado, na história. E, sinceramente, eu não sei de onde ele retirava tanta Que informação. cultura, né? Naquele tempo, certamente devia ter bibliotecas naquele, mas mesmo assim, ele trazia informações que ainda hoje eu acho que são difíceis de achar. Você quer falar alguma coisa, Alain? Não, eu só somar no que você está falando, eu admiro demais, porque hoje você tem aí ferramentas da internet que Sim, traz tudo. facilita a nossa vida na pesquisa e tal, mas mesmo assim, às vezes a gente não consegue ter a abrangência. Quando Kardec falava de um assunto, ele era abrangente. E de forma profunda. De forma Não falava profunda. na superfície, não. Ele devia ser visitador de biblioteca, conversar com professores, porque para trazer tanto assunto em tão pouco tempo, né? Sem sombra de dúvida, era uma sumidade. Sim, sem dúvida. E faço sempre aquela pequena introdução, expressando sempre o sentimento que eu tive ao ler essa parte da Revista Espírita. Muito interessante as viagens culturais que se fazem na Revista Espírita de 1858. Allan Kardec fala sobre os druidas, seus costumes, suas crenças e suas religiosidades, e escreve sobre a Abissínia, suas místicas, seus hábitos e suas práticas secretas. Estabelece vínculos entre a dinâmica da comunicação com os espíritos no século XIV e as revelações espíritas, com o estudo sistemático sobre a mediunidade, revelada pela Generalidade Concordante, sob a coordenação do Espírito de Verdade. Tudo se encadeia na história do mundo. A crença no plano espiritual é antiga e sua busca sempre foi constante. A codificação espírita organizou todo esse mecanismo de intercâmbio entre os dois planos. Assim, o Espiritismo vem trazer luz sobre uma imensidade de fenômenos obscuros e outras vezes distorcidos pela ignorância e pelos preconceitos. Precisamos conhecer mais sobre a mediunidade e o quanto ela pode ser utilizada a nosso favor. Dessa maneira, fazemos a introdução do programa e agora pedimos ao Sandro que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Thank you. súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao Teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que Te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Estejamos sintonizados nessa melodia, nessa atmosfera de espiritualidade que a prece proporciona, e começamos dessa maneira o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro Vinha de Luz. Selecionamos o capítulo 158 e o Emmanuel coloca o título de Transformação. E foi selecionada uma frase da epístola de Paulo, a primeira epístola aos Coríntios, quando ele escreve: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E o Emmanuel assim escreve. Refere-se o apóstolo dos gentios a uma das mais belas realidades da vida espiritual. Nos problemas da morte, as escolas cristãs, trabalhadas pelas cogitações teológicas de todos os tempos, erigiram teorias diversas, definindo a situação da criatura após o desprendimento carnal. É justo que semelhante situação seja a mais diversificada possível. Ninguém penetra o círculo da vida terrena em processo absolutamente uniforme, como não existem fenômenos de desencarnação com analogia integral. Cada alma possui a sua porta de entrada e de saída, conforme as conquistas próprias. Fala-se demasiadamente em zonas purgatoriais, em trevas exteriores, em regiões de sono psíquico. Tudo isso, efetivamente, existe em plano grandioso e sublime que, por enquanto, transcende o limitado entendimento humano. Todos os que se abeberam nas fontes puras da verdade com o Cristo devem guardar sempre o otimismo e a confiança. Abre aspas, nem todos dormiremos, fecha aspas, diz Paulo. Isto significa que nem todas as criaturas caminharão às tontas nas regiões mentais da semi-inconsciência, nem todas serão arrebatadas às esferas purgatoriais e ainda que tais ocorrências sucedessem, ouçamos ainda o abnegado amigo do Evangelho quando nos assevera: mas todos seremos transformados. Paulo não promete sofrimento inesgotável, nem repouso sem fim. Promete transformação. Ninguém parte ao chamado da vida eterna senão para transformar-se. Morte do corpo, crescimento espiritual. O túmulo, numa esfera, é berço em outra. E como a função da vida é renovar para a perfeição, transformemo-nos para o bem desde hoje. Luiz. Nós temos que estudar, né, Emmanuel, Cada lição que o Emmanuel escreve é uma aula fantástica. E vamos evidenciar as coisas que Emmanuel afirma aí. Todos nós conhecemos essa historinha do sono eterno. Os livros do André Luiz relacionam, né? Eles descrevem aquele galpão que existe na espiritualidade lá no nosso lar, e eles falam de aproximadamente uns 2.000 criaturas que permanecem dormindo, e tem lá o pessoal cuidando, e de vez em quando uma acorda. E aí sai aquela correria, desesperado por não saber o que está acontecendo. E isso é famoso entre nós, é muito conhecido. Mas Emmanuel toca numa feridinha do espírita aí. Ele coloca que, assim como os evangélicos pensam e raciocinam nesse sono eterno, os espíritas com a história do umbral. Nós, espíritas, enfatizamos bastante umbral, né? Vivemos falando umbral. Sim. E Emmanuel coloca sobre os aspectos positivos do Evangelho. E ele enfatiza que nós temos que observar da informação espiritual o lado positivo da coisa e nos afixarmos no lado positivo. Perfeito. É o que Paulo fez. Quando eu cataloguei o Vademecum, eu cataloguei também a Bíblia ela leva no Vademecum Espírito o número 242. Então, eu tinha lido 241 livros espíritas quando eu peguei a Bíblia para catalogar. E quando você cataloga a Bíblia, você se debruça sobre os livros de Paulo. Eu não tenho dúvida nenhuma que eu posso afirmar de cátedra, o Paulo foi o precursor do Espiritismo. Ninguém deu tanta informação no livro bíblico como Paulo a respeito das coisas espirituais. As cartas. Eu fui presbiteriano, estudei muito a Bíblia no tempo de presbiteriano, e raramente se tocava, ou nunca se tocou, na questão, por exemplo, do corpo incorruptível, o corpo espiritual. Paulo falava disso abertamente. Assim como existe o corpo material, existe o corpo espiritual. E não se tocava nesse assunto, porque não interessava, né? Então, quando Paulo fala examinai tudo e retende o bem, eles também não tocam nesse assunto, porque eles têm paura que qualquer crente saia da Bíblia. Porque se sair da Bíblia, vai cair Exato. Nos livros espíritas, e não pode. Não pode, porque vai botar o povo para pensar. Então, eles se enfatizam, eles se concentram naquilo que fala contra o Espiritismo, mas não evidenciam aquilo que fala de forma clara a existência dos espíritos. Nós realmente temos que aprender a não ler tão rápido, porque nós passamos pelas lições espíritas, mas na realidade não apreendemos as lições espíritas. Nós temos que, a cada lição, estudá-la, né? Nos debruçarmos sobre ela e vermos cada frase ali, qual é o seu conteúdo, porque, sem sombra de dúvida, eu falo por mim, né? Eu já li 780 livros, mais ou menos, mas passei por cima desses livros. Eu agora estou me debruçando mais profundamente, e os livros que eu cataloguei, 80 assuntos, hoje eu estou catalogando 220, entendeu? Que além de aumentar o meu filtro, eu aprendi. Amadureceu, né? Exatamente. O Espiritismo nós não podemos ler, nós temos que estudar. Luiz, muito interessante a sua lembrança. Quando você falava, eu ficava lendo aqui, e quando eu escolhi essa lição depois de ler o livro do Caibá. Ele fala que existe o fato da cura de Jesus, e o homem faz a teoria. E as igrejas valorizam mais a teoria do que o fato. Então você tem que acreditar nessa teoria. O fato às vezes fica secundário. E o fato é a origem de tudo. O fato é a origem de tudo. Então ele fala dessa transformação que acontece. É só você observar as comunicações de além-túmulo e observar que a transformação de fato acontece com todos aqueles que chegam na realidade é isso, né, que ele fala, porque quando depois que a gente... O plano espiritual é que nós temos consciência do ser integral. Sim. Né? E aí realmente é uma transformação brutal. Nós temos acesso a uma personalidade e passamos a ter acesso ao caráter. Puxa. Alan, o que você tem a nos brindar com esse transformação? Olha, é uma palavra interessante, né? Transformação é a gente... Transformação na vida, né? Vamos deixar claro, né? Porque a gente tem, lembrando aqui, Lavoisier, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Assim? Mas quando a gente fala em transformação na vida, eu acho que dá para usar mesmo a lei de Lavoisier, porque tudo que a gente vivencia nos afeta de alguma maneira. É, bem e mal afeta. A gente sente o afetar, ser afetado por tudo que a gente vivencia. Eu venho estudando bastante esse conceito dos afetos, né? E pelo conceito dos afetos, nós vivenciamos experiências todos os dias, às dezenas, às centenas, sei lá quantas por dia, cada um de nós. E cada uma dessas deixa um rastro em nós, né? Para nos que nos transforma, não necessariamente no sentido de sempre para melhor. Muitas vezes, num primeiro momento, nos incomoda demais. Às vezes uma notícia, às vezes um fato, um evento nos incomoda muito. Mas aí vem a palavra que Emmanuel traz para a gente, né? Que é necessário a reflexão também sobre aquela experiência que a gente está passando, né? Então, eu não sei se o Emmanuel usa essa palavra reflexão, mas é que eu que entendi ela. Acho que não, né? Não. É, mas você tem que... Olhar positivo. É, você tem que viver aquela experiência do dia a dia e entender que ela vai te afetar. E com esse afetado que você está naquele momento... Como você pode se transformar, e aqui sempre pensando em transformar para melhor? Porque às vezes a gente pode ter a ideia que um evento assim, triste da nossa vida pode nos transformar para pior. Ele pode nos deixar, por algum momento, entorpecidos no pior. A gente fica debilitado, triste, angustiado, aquilo dói. Só que se a gente tiver a reflexão sobre aquilo... Por exemplo, eu tenho tomado uma atitude que, perante todas as dores que me acometem, sejam elas de ordem física, psicológica, de qualquer ordem, eu penso assim, por que que eu estou passando por isso e o que eu estou aprendendo com isso? Né? Então, se eu estou passando, por algum motivo eu tento entender qual é. E o que eu estou aprendendo com aquilo? Então, se a gente fizer esse trabalho em cima de cada acontecimento da vida, a gente vai aproveitando os episódios para nos transformar para melhor, para que aquilo não aconteça mais, para que a sua conduta seja transformada, para que a sua condição de decisão em outros momentos possa ser transformada para melhor. Então, a gente sempre tem que imaginar essa transformação no sentido de melhorado, né? A gente não é transformado piorando, a gente é transformado melhorado. Inclusive, a doutrina espírita fala que dificilmente a gente volta na evolução. A gente sempre pode paralisar ou avançar. Não existe a involução. Não tem a involução espiritual. Né? Às vezes, né? Uma vez eu lembro que eu estava dando uma aula no centro espírita, o rapaz falou assim, mas e um assassino que matou uma pessoa, né? Eu falei, olha, teríamos que analisar caso a caso, eu não sei se esse assassino na vida anterior matou 30, agora ele matou só um, então não é bom, não, mas já é melhor do que os 30 que foi na vida anterior, então a gente não sabe a condição de cada um, lembrando sempre aquela frase que está lá no livro Boa Nova, que eu canso de repetir aqui, mas não canso. É, o ser humano no mundo é mais frágil que perverso. A partir do momento que nós estamos encarnados, nós podemos deixar as fragilidades da nossa alma imortal se manifestarem. Então, ao se manifestar, a gente até pode parecer ao outro um perverso, mas na realidade nós somos todos esforçados no sentido de dia a dia estar melhorando, às vezes a passos muito lentos, mas para trás nós não vamos. Vamos lembrar sempre disso. Alain, enquanto você falava, eu pensava no seguinte. Talvez a maioria das pessoas não saiba dar peso específico ideal da vida terrena e da vida espiritual. Enquanto você está encarnado, você dá uma importância suprema à vida terrena. E a vida espiritual parece ser uma coisa secundária. Quer dizer, ah, eu acredito, mas eu estou nessa vida que hoje vai ter feijoada, hoje vai ter cerveja. Quer dizer, o importante é essa vida. E aqui deixa claro o Emmanuel e o Paulo que a morte vem para a transformação. E aí quando você desencarna, você começa a entender a dimensão da vida espiritual, que ela é muito maior, muito mais intensa, muito importante que a vida terrena. Então aquilo que você considerava importante, é importante, mas não é tão importante quanto você pensava. E aquilo que você julgava secundário, não é tão secundário assim, é importante. Então quando ocorre a morte, ocorre a transformação. Talvez você esteja maduro, ó, chegou o momento de você voltar à realidade maior. Já aprendeu bastante, fez o que devia fazer, agora chegou o momento da reencarnação, de voltar ao plano da vida maior. E é como Paulo fala, nem todos dormiremos. Alguns talvez dormirão por vários problemas particulares, íntimos, psíquicos, espirituais, emocionais, mas muitos permanecerão acordados e viverão essa realidade do mundo espiritual. E o mundo espiritual tem outros valores que nós não temos aqui. Então é um constante processo de aprendizagem, é a transformação. A cada morte e a cada nascimento a gente se transforma para melhor. Você estava falando, eu estava lembrando aqui, né? Aqui levamos 80 anos para aprender a experiência que nós vivemos aqui. Sim. Né? E os espíritos falam, né, que 10 anos no plano espiritual é 10 minutos nosso, né? Então imagina um plano espiritual, como a gente assimila. Impressionante. É impressionante, é incomensurável. Por isso que eu disse a você, eu perguntei a você, e perguntei assim, sinceramente, né? A gente, antes de encarnar, a gente estuda tanto, se prepara tanto, pelo menos a média, uma evolução mediana, e vem aqui, acabamos cometendo atitudes que jamais imaginaríamos cometer. Por que isso acontece, né? Você sempre diz dos arrastamentos. Aqui. Arrastamentos, aí dos nossos hábitos. As vicissitudes, né? Ainda presas ao nosso espírito imortal. Porque aqui nós estamos fazendo a prova. O professor botou um negócio na nossa frente e assim, agora responde. Resolve. Muito bem. Alguma palavra mais, Alain? Não, eu é um assunto, um texto que a gente fica reflexivo, sim, né? A gente... Sim. É, eu estou aqui enquanto o Luiz falava, você lia, agora você comentava novamente, e o Luiz, a gente fica pensando, né, quanto que a gente está dedicado a essa autotransformação, né? É, porque, veja, nada vale, nós aqui estudamos bastante, conhecer o Espiritismo se a gente não conseguir se transformar com ele. Então, às vezes, era melhor não ter conhecido tanto, né? Porque a quem muito foi dado, mais será cobrado, né? Nós já recebemos da espiritualidade inúmeras informações, né? Através dos livros, através da vivência prática do espiritismo, da intuição. E aí, o que eu faço com tudo isso? Né? Será que eu realmente estou... Será que você deu um passo para frente? Será que eu estou paralisado? Siga as suas intuições. Então... Eu vou me permitir, Alain, contar uma experiênciazinha que eu visitei no sábado. Sábado, eu, para caminhar, fui até o Savanhago, de onde eu moro, e depois voltei para passar ali no Varejão para comprar o pastelzinho. E aí, então, eu entrei num lugar para fazer uma coisa que eu precisava fazer. Devia ser umas 10 horas. Eu saí de lá 11h30. Eu até liguei para minha esposa. Eu disse assim, olha, eu estou aqui entretido, porque o dono daquilo, ele tinha perdido a esposa. Aí começou. E nós, com o conhecimento que nós temos da doutrina, nós temos um arsenal de consolo e tem que usar. E você vê como os espíritos, Kardec fala textualmente, os espíritos nos dirigem. Luiz, entra aí. Você entra. Tem que obedecer. Isso é bem falado, Luiz, porque a gente não consegue sair da presença daquela pessoa sem ter a sensação de ter deixado ele um pouco melhor. Isso aí conclui o processo. Né? Você perde hora de outras coisas porque ali você não pode deixar de fazer. Né? Então é algo assim que você tem que se permitir nesse ponto, porque nós somos todos ferramentas divinas de implantação de amor, sim, na Terra. Isso aí é uma questão que está lá no Boa Nova aquele também. Aquele fato não foi ao acaso não de você chegar ali. Não foi ao acaso, aquele encontro não foi ao acaso. Meu pai faleceu há 30 dias, 30 e poucos dias. Há 10 dias atrás, o rapaz chegou perto de mim assim, ele estava arrasado, né? Eu falei, tá tudo bem? Ele falou, ah, não tá nada bem. Meu pai faleceu há 2 meses, né? Eu falei, puxa vida, e que isso trouxe para você de consequência? Não trouxe consequência direta, trouxe a ausência do pai, né? Aí, ele financeiramente não dependia do pai, muito pelo contrário. Não é, as consequências é a ausência do pai, né? Eu falei, olha, Freud fala que o luto é normal, entre 6 meses e 1 ano a gente sentia a ausência e tal. E fui consolando ele e tal, tal, tal. Aí ele falou assim pra mim, né? Você vai ver a hora que morreu seu pai e sua mãe, você vai falar desse jeito, né? Eu falei, olha, talvez eu não consiga mesmo. Eu vou tentar entender como eu vou vivenciar, porque não era justo eu falar pra ele que fazia naquele dia só 15 dias que meu pai tinha falecido e eu consolando ele de 2 meses atrás. Então eu poderia chateá-lo até com aquilo, em vez de inspirá-lo, eu poderia falar, pô, como você é fraco, eu já tô aqui te consolando, né? Então a gente até no auxílio ao outro, a gente tem que ser respeitoso, não dá mais do que o outro pode assimilar. Então a gente tem que ter um entendimento desse movimento que acontece, como ferramentas, né? E a espiritualidade vai usar isso de forma mais eficiente. Vai fazer com que ele tome conhecimento disso depois. Aí quando puxa, o Alan estava me falando daquela forma. Isso vai ser um impacto positivo. Ele falou, puxa vida. E ele vai descobrir, porque ele conhecia meu pai. Ele vai descobrir. Aí ele, talvez, naquela hora, ele fala assim, puxa vida. Acho que eu tenho que melhorar um pouco aqui, né? Então é assim a vida, e a gente é colocado nos mais diversos lugares e com pessoas mais improváveis possíveis para a gente consolar, e a gente tem que ajudar na transformação do outro para melhor, sempre. Ah, só para lembrar uma frase também da Madre Teresa de Calcutá, sim, que ela fala assim, essa frase eu carrego comigo há bastante tempo, ela fala assim, nunca deixe uma pessoa sair da sua presença sem estar melhor do que quando ela chegou. Linda frase. Né? Linda frase. Então, que a gente possa ser essa ferramenta de elevação de padrão, de nível, para levar a pessoa para cima e não para enfiar a pessoa no buraco. Muito bem. Então, o capítulo Transformação nos deu todos esses comentários. E agora nós vamos passar ao segundo bloco do programa Visão Espírita, é o estudo do livro O Espírito do Cristianismo, de Caibar Schutel. E quando eu escolhi essa lição do Vinha de Luz, foi logo depois de eu ler o livro do Caibar, que fala exatamente sobre uma transformação também. E o texto é um texto que ele pega, agora não é mais do Evangelho, de Kardec. E o comentário do Caibar, pequeno, mas extremamente denso, e para mim me impactou de maneira positiva. Então ele seleciona um texto do livro A Gênese, que nós já estudamos aqui ao longo de muitos anos. Eu vou fazer a leitura, depois Luiz e Alan fazem os comentários. O capítulo de hoje chama As Curas de Jesus, livro A Gênese. Abre aspas. O fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, que são as suas transformações. pela identidade da natureza, esse fluido, condensado no perispírito, pode fornecer ao corpo os princípios reparadores. O agente propulsor é o espírito, e encarnado ou desencarnado, que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu invólucro fluídico. A cura opera-se substituindo uma molécula enferma por uma molécula sã. A força curadora está, assim, na razão da pureza da substância inoculada, dependendo ainda da energia da vontade, que provoca uma emissão fluídica mais abundante e dá ao fluido mais força de penetração, segundo as intenções que animam aquele que deseja curar, quer seja homem ou espírito. Então, esse é o texto que o Caibá trouxe, que é do livro Gênesis, e no desdobrar dos seus comentários, ele fala sobre as curas de Jesus. Quer falar alguma coisa, Luiz? Para mim comentar, né? Sim. Tá. Aí você hoje vê que as células-tronco partem desse princípio, né? Elas introduzem uma molécula sã no lugar daquela que está com câncer, por exemplo, né? Então, elas operam com essa substituição. E o Kardec aí nos lembra do elemento, a partícula de Deus, né? O fluido cósmico universal. Sim. Que faz parte do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Então, essa partícula de Deus, esse fluido cósmico universal, é a base de todo esse trabalho. Sim. Né? Então, a partir do momento que nós reunimos aquilo que está nas leis de Deus, né, em sintonia com o plano espiritual, procedendo com amor, com caridade, com benevolência, nós colocamos esse fluido são naquele que precisa dessa molécula para ter um refazimento do seu organismo físico. Então, Jesus fazia isso e de forma consciente, porque nós, quando operamos assim, nós estamos sob o comando de um espírito que entende essa mecânica e nos secunda nessa operação. Mas Jesus não. Jesus era um espírito perfeito. Ele dominava essa ciência. Então ele, com o seu conhecimento, com a profundidade daquilo que ele elaborava, ele procedia a essa cura de uma forma natural. Se Jesus chegou à perfeição, e todos os espíritos falam a mesma coisa, nós chegaremos, né? Então, ao longo desse nosso processo evolutivo, nós vamos começando a adquirir essa capacidade, esse conhecimento, essa possibilidade de auxiliar o nosso próximo da forma mais natural possível. A gente estava discutindo agora que a gente, com uma conversa, a gente pode mudar o ânimo do outro. Sim. Né? Agora, quando nós nos tornarmos mais conhecedores das forças da natureza, nós vamos poder também mudar o organismo do outro com essa introdução de fluidos saudáveis. Ele é comandado pelo pensamento. Jesus nos mostrou o mecanismo como opera. A gente só precisa de uma coisinha: elevar o nosso grau, né, de evolução, de purificação. Luiz, enquanto você falava, eu lembrava de uma colocação do Caibá. Ele coloca aqui: quais processos usados para obtenção de resultados profícuos na cura? É. Jesus colocava as mãos. Como e de que forma Jesus fazia as suas curas? Aí ele fala assim: antes, o espiritismo ou qualquer religião não deve fazer a teoria. Você tem o fato. Está escrito no Evangelho em dezenas de situações. Jesus falava e impunha as mãos e acontecia a cura. Então, isso é um fato, está registrado o fato. Aí, com os conhecimentos, você vai começar a tentar entender o que aconteceu. Foi o que você disse do fluido cósmico universal. Aí o Kardec, baseando-se no fato, elabora essa tese, a teoria, com as respostas dos espíritos. Eu achei muito interessante. Antes de tudo, vem o fato. Aliás, o fato é a experimentação, é a base da ciência. É a base da ciência. Não é a teoria antes isso. Do fato. Isso. Né? Alan. As curas de Jesus, né? É dado uma bastante ênfase a essas curas, né? Foi dado, pelo menos, por muito tempo. Vamos dar um passo atrás. Todos nós sentimos necessidade de alguma cura. Seja ela psicológica, física, psicológica. Tem de várias ordens. Ninguém de nós, acredito eu, se veja perfeito. Aquele que se vê perfeito já está com uma imperfeição danada, porque num nível de expiação e provas é impossível a gente chegar a essa perfeição. Então, sedentos de uma cura, que acabamos sendo por conta dessa necessidade que cada um de nós sente, evocamos o mais alto querendo esta cura, né? E acho que mesmo antes de Jesus isso já era pedido através de vários outros meios, de várias outras pessoas até, de várias outras formas, né? Lembrem que o pessoal ia atrás de João Batista mesmo antes de Jesus, né? Iam lá no sentido de se purificar ali pelo batismo de João Batista. E se a gente pegar a história, a gente vai ver quantas necessidades tinham os seres humanos de cura e tem até hoje. Haja vista hoje, assim, a busca muito maior que nós temos hoje pela medicina, pela psicologia. Dificilmente uma pessoa hoje, pelo menos na nossa região aqui, que não busque de vez em quando um médico ou um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, com alguma aflição, buscando a cura. Jesus curou do corpo físico. As lembranças que nós recebemos das curas de Jesus eram do corpo físico. Paralítico que andou, cego que enxergou, e assim por diante. Mas ele tem uma passagem que o cego se aproxima dele e pedindo a cura. E ele fala assim: o que desejas que eu faça? Ele fala para o cego. E o cego, acho que assim, puxa, você não está vendo que eu não enxergo, né? Porque será que é isso mesmo que você precisa? Será que é a cegueira do corpo físico que você tem, né? Eu estou aqui fazendo a reflexão. Não era a ferramenta necessária para a evolução espiritual daquele ser? Né? Será que ao enxergar ele não perderia a oportunidade da sua renovação? A gente tem que pensar o que a gente quer a cura. Qual cura que eu quero? Porque às vezes tem a moléstia do corpo físico que eu desejo, claro. Só que eu gosto de simbolizar que assim, a dor ela é companheira do amor. A dor só acontece para nos trazer de volta ao caminho do amor. Então toda cura ela só é pedida quando está doendo, seja física, psicológica, espiritualmente. Toda cura é uma dor que eu estou sentindo. E se eu mesmo conseguisse me reequilibrar desta dor, entendendo como ela está querendo me trazer de volta ao caminho do amor, certamente a cura já começaria ali. Então a gente precisa realmente olhar para a dor que nós estamos sentindo e entender se aquela dor não é a linguagem de Deus de forma sublime, querendo nos trazer de volta ao amor. Jesus curou fisicamente naquela época, porque naquela época pouco se entendia de psicologia, pouco se entendia de espiritualidade, pouco se entendia, então se entendia de um corpo físico, que se julgava vida única e que se esperava viver o máximo que dava naquele corpinho. Então eles pediam a cura daquele corpinho físico que ia durar mais 10, 15, 20 anos. Hoje nós temos uma abrangência, principalmente nós espíritas, da vida imortal do espírito. Então, que cura que eu quero? Qual o desejo que eu realmente tenho? O que eu preciso me transformar somando ao primeiro texto que você trouxe? Sim. Qual é a transformação que essa dor está querendo provocar em mim? A dor é verdadeiramente uma dor ou ela é uma ferramenta de transformação para o amor. Então, eu fico com essa reflexão para a gente pensar um pouco mais além das curas de Jesus aí. E é interessante, Alan, que a gente tenha como guia Jesus. Porque todos nós, ao longo da vida, na nossa família, no nosso lar, com os amigos, como o Luiz ajudou esse amigo de um lugar que você passava, existe o fato que é a cura de Jesus. E o Caibá coloca assim: o Evangelho nos diz que, ao império da sua palavra e das suas mãos, enfermos restabeleciam-se. Essa mensagem do Caibá, para mim, acho que ficou clara assim. O que o Luiz fez? Ele utilizou a palavra. Talvez não tenha estendido a mão sobre a pessoa, mas ele utilizou o mesmo método de Jesus, que era falava alguma coisa e impunha as mãos, ou só impunha as mãos, ou só falava, né? Então a palavra, ela tem uma força, eu sempre acreditei nisso, Alan, uma força muito maior do que nós imaginamos. Quando você fala, você cria uma imagem na cabeça daquele que lhe escuta. Quando você fala, você cria uma vida fictícia que vai ser tão viva quanto mais ânimo e força você colocou naquela palavra. Então, quando você fala do bem, você deixa o bem com aquele que está ao seu lado. Agora, se você usa a palavra de maneira agressiva, desequilibrada, falando impropérios, falando palavrões, você também está criando uma atmosfera infeliz em você e naquele que está ali. Eu não posso perder o raciocínio. Pode falar, Luiz. A palavra, ela levanta no outro o recurso do consolo e da esperança, que é o fluido cósmico universal que ele precisa para se renovar. É o começo da cura. Então, acho que a palavra é muito importante. E o Chico falava, o Emmanuel falava ao Chico: Chico, quando você não for falar nada que aproveite, fique em silêncio. Vai falar uma palavra que não deve ir. Então, muitas vezes o silêncio é importante. Mas que utilizemos a palavra sempre para o bem, para elevar, fazer aquela brincadeira saudável, criar um clima agradável, né? E Jesus utilizava muito a palavra. E via-se, e quase sempre eram esses dois movimentos. Ele falava e impunha a mão. Falava e impunha a mão. Talvez esse seja um método para a gente começar a ajudar um pouco mais, né? Lembrando que a nossa fala, muitas vezes, ela é distorcida, né? Nós usamos uma linguagem, às vezes, simples demais para o entendimento do outro. Porque tem uma vez, há muitos anos atrás, eu nem lembro que eu estava estudando, e aí caiu na minha frente lá o estudo do marketing na questão da comunicação. Então, tem um emissor, tem um emissário e tem a mensagem que eu quero passar. Nesse processo, eu posso emitir torta a mensagem ou posso emitir corretamente. Vamos julgar que eu emiti corretamente a mensagem que eu esperava correta para mim. Sim. O outro recebeu de forma distorcida, porque o outro fez uma interpretação sobre a minha fala. E a comunicação não aconteceu. Ficou prejudicado. Ficou prejudicado. O meu irmão é poeta, né? E ele está lá nos ouvindo. Eu acabei de pedir para ele me mandar a poesia, a primeira poesia de um livro que ele publicou, que chama Premissa, a poesia. Ele fala assim, ó: toda palavra é uma redução, porque minha boca não processa a velocidade do meu pensar. Nem todo pensamento pode exprimir a voz silenciosa que ecoa no vazio do meu sentir. Nossa, que beleza. E mesmo que sinto, pintura vaga é da ânima centelha viva que habita todos os homens de fé. Faz ele para participar do programa. Agora me faz o favor, dá o nome dele e onde as pessoas podem. O livro, ele chama Ivan Diniz Souza, mas o livro dele é Ivan Anjo Diniz, que ele é conhecido como Anjo da Chapada lá, que ele guia todo mundo por lá. E ele tem um livro de poesia aqui que eu vou pedir para ele mandar uma foto aqui do livro para mim. Vamos comprar. Não, porque ele é um poeta bem sensível, né? E é dos bons, Alan. É, dos bons. Que você leu aí. É, poxa, poeta dos bons. Então, veja que a fala, ela pode não atingir o coração do outro, por mais vontade que você tenha. Então, nós precisamos nos esforçar demais para nos comunicar de forma a ser compreendido, a ser escutado. E nem sempre é para falar, né, Alan? E naquele encontro do Às Chico. Às vezes um abraço. É, que o Chico, que a mãe perdeu dois filhos. Essa passagem. Marido e mulher se aproximam do Chico, ele chorando, e o Chico se abraça chorando com eles, os dois choram, os três choram, e o casal sai e fala, eu nunca fui tão confortado quanto nesse momento. E o Chico não falou uma palavra. Mas ele entendeu e mostrou para ela que entendeu a dor que ela sentia. Sim, chorou junto, né? Porque às vezes é isso, é você entender a dor do outro. Né? Puxa, então é importante mesmo que a gente possa saber como funciona esse processo. Então depois coloca o nome do livro dele, o autor, para a gente também ter na nossa biblioteca esse livro aí. Vamos lembrar da Banca do Livro Espírita de Santa Bárbara do Oeste, que fica situado na rua Dona Margarida, 834, ao lado do Centro de Memória. Ontem eu passei em frente, dei um tchauzinho lá. Vamos valorizar essa banca, comprar o livro, divulgar a comunicação espírita. E também tem a Livraria Espírita em Piracicaba, situada na rua Voluntários de Piracicaba, 583, centro da cidade. Também todos os piracicabanos estão convidados a passar lá, olhar os livros, comprar, dar de presente, né? Muito bem, é isso daí. Então agora são 10 horas e 16 minutos. Estamos num excelente horário para começar o bloco de perguntas e respostas. Estamos estudando a Revista Espírita. Ah, sim, o Alan fez uma lembrança aqui. Pode falar. Vamos falar isso aqui. Você tem o post de novo dele? Não. Não. Então eu vou pôr aqui, ó. É só avisar que não é hoje. Vamos lá, gente. Olha, esse curso que nós anunciamos bastante aqui. Desculpa. A peça que nós anunciamos bastante aqui, Além da Vida. Por uma questão de agenda, uma série de contratempos, ela foi transferida para o dia 9 de julho, tá? Então ela seria hoje, mas agora ela foi para o dia 9/7, tá joia, gente? Obrigado a todos aí pela compreensão. Sim, importante essa divulgação, né? E, inclusive a nossa televisão também faz a propaganda também. Bem, agora, e Alan, se tiver algum comentário, se quiser interferir. Não, está tudo jóia. Nós vamos estudar a Revista Espírita de 1858. Estamos no finalzinho do mês de março, vamos entrar em abril. E lendo ontem, entra num assunto que o Alan até citou semana passada, do Swedenborg, né? E eu fui ver, né, começamos no capítulo anterior sobre magnetismo e espiritismo. A sensação que eu tenho, Luiz, Alan, queridos ouvintes, é que é um assunto pouco conhecido, até no meio espírita, o magnetismo, né? E eu mesmo fiquei pensando, como é que se processa esse magnetismo? E eu fui ler um pouco do que seja o magnetismo na visão da física, na visão da ciência, para que a gente não possa usar essa palavra de maneira irresponsável, de maneira irregular, ou cometer um erro básico do que seja o magnetismo, e que a nossa fala traga luz a quem nos ouve. Então, vocês me permitam fazer uma pequena leitura falando sobre o que é o magnetismo. Está escrito assim, o magnetismo é a parte da física que estuda a origem e as consequências dos fenômenos magnéticos. O magnetismo tem origem no movimento dos elétrons, estando assim inteiramente ligado ao estudo da eletrostática e da eletrodinâmica, compondo a grande área chamada eletricidade e magnetismo. O espiritismo traz magnetismo e espiritismo. Segue o texto. Magnetismo é a área responsável por estudar os fenômenos magnéticos, desde campo e força magnética, até a indução da força eletromagnética de Faraday. O estudo do magnetismo explica os fenômenos magnéticos e consegue aperfeiçoar e criar diversos dispositivos tecnológicos. Exemplos de magnetismo. A Terra possui um polo norte magnético e um polo sul magnético. É o campo magnético da Terra. Número 2. Os ímãs possuem polo norte e sul, e não podem ser separados. Outro exemplo de magnetismo, a aurora boreal. Outro, a bússola. E aí vai, ele vai citando vários exemplos de que o magnetismo é uma força viva e nós estamos inseridos nessa força magnética do planeta. Aí eu falei, puxa vida, mas o espiritismo, quando fala em magnetismo, fala da influência desse magnetismo no corpo humano. Aí eu fui estudar o magnetismo no corpo humano. No corpo humano, há minúsculos campos magnéticos que estabilizam as moléculas. Ninguém é de ferro, diz o ditado, mas no fundo, todo mundo tem um pouco de magnetismo. As centenas de trilhões de moléculas que formam o corpo humano são, na verdade, grande conjunto de ímãs. Só isso daí dá para você pensar um dia sobre esse tema. E aí eu lembrei do Allan quando falou, um de seus estudiosos foi Emanuel Swedenborg, que nasceu em 1688 em Estocolmo, na Suécia. Então, feito essa pequena introdução para falar de magnetismo e espiritismo, eu vou fazer a primeira pergunta ao Luiz fazendo esse comentário aqui. Diz Allan Kardec, sob o título denominado Magnetismo e Espiritismo, que, abre aspas, o magnetismo preparou o caminho para o espiritismo e os rápidos progressos dessa última doutrina são incontestavelmente devidos à vulgarização das ideias sobre a primeira. Quer dizer, o espiritismo só se estabeleceu, foi muito ajudado, porque antes dele tinha sido estudado o magnetismo. Dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo e do êxtase às manifestações espíritas, há apenas um passo. Sua conexão é tal que, por assim dizer, é impossível falar de um sem falar do outro. Essa é a palavra do Kardec. Aí eu pergunto ao Luiz, por que o estudo e as pesquisas sobre o magnetismo contribuíram para a confirmação do espiritismo, Luiz? O magnetismo é uma lei natural. E você, quando estuda astronomia, você vê que o magnetismo está na base de tudo, né? A Lua circunda em torno da Terra, mas não se choca com a Terra, né? Então existem forças receptivas e forças reativas que mantêm esse equilíbrio e ela circula. Quando você estuda o corpo humano, a base dele, o átomo, ele tem um núcleo e os elétrons giram em torno dele. Então, o magnetismo é uma lei natural que nós precisamos entender, porque é o processo como se dá determinado efeito. Então, a doutrina espírita, ela nos fala muito e basicamente em tudo você tem o efeito do magnetismo. Como é que eu sinto simpatia por você? Entende? Como é que você explica que você, diante de uma determinada pessoa, você sente antipatia? Então você vê que a coisa é tão complexa, inclusive na nossa vida real. Imagina você pertencer a uma reunião, a uma religião e não te explique essas coisas. Sim. Então você, vamos supor, é uma determinada religião, você frequenta essa religião de 3 anos até 70, mas você sente uma repulsa pelo seu pai. E você, com esse sentimento, que é um sentimento que você sente, você não pode negar, você, como ser humano, você se deve se julgar o último dos seres humanos. Imagina como eu sou nocivo. Eu sinto repulsa pelo meu pai. Agora, a doutrina espírita, o que ela te explica? Essa repulsa é uma força. É uma força magnética, você sente de forma natural, porque são emissões e captações. Espontâneo, né? Espontâneos. Do que aconteceu lá atrás. Lá na memória espiritual está gravada alguma coisa. Exatamente. Lá atrás, vocês foram inimigos ferrenhos. E Deus está colocando-os na mesma família para vocês se reencontrarem. Mas, Então, o que eu estou sentindo é uma coisa natural em função do passado que nós vivemos. Ai, graças a Deus, eu pensei que eu é que não prestava. Você esclarece, você muda totalmente o foco. Eu já contei aqui várias e várias vezes. Eu tinha um menino que ele tinha uma repulsa pelo pai, pela ignorância do pai. Interessantíssima essa história. Aquele pai, ele era um cara bronco. E o rapaz tinha conhecimento, tinha uma certa cultura. E aquilo não batia. Imagina você ser filho de um pai bronco. Realmente aquilo não cabe na cabeça de cada um. Então, quando eu conversei com o rapaz e filho escrever a idade dele do pai, ele botou lá 19, o pai 52. Genial. Aí eu disse assim, espiritualmente, qual nota você dá para você e para o seu pai? O pai dele deu 2. Então, o 52 ficou 252. E para você querer se valorizar, é 9, né? 900. Quem tem que compreender quem? Muito legal. A partir do momento que ele entendeu isso, morreu o problema. Hoje, o pai e a mãe estão separados, adivinha com o que ele está vivendo? O pai. Muito interessante, Luiz. E é interessante que todos nós conhecemos pessoas e é comum todos falarem assim, o Alan, ou o João, ou o Sandro, tem um magnetismo, você se sente bem do lado dele. É. Eu lembro há muito tempo atrás, quando surgiu o Uri Geller aqui no Brasil, né? Eu acho que ele tinha um poder mediúnico grande, depois ele pode ter até se desviado, mas eu lembro da declaração de dois repórteres que ao se aproximarem dele, falou, puxa vida, é impressionante como ele tem um magnetismo, essa era a palavra usada. Dois repórteres, duas televisões. Eles sentiam fisicamente. Ele e o nome disso, magnetismo. Magnetismo. Então, já que falamos do magnetismo, eu quero fazer uma pergunta ao Alan, que eu acho que eu nunca imaginei fazer, Alan. Eu, de fato, eu fiz a pergunta porque eu não sei. Eu gostaria que você me explicasse. Existem fenômenos magnéticos na mediunidade? Opa! Por exemplo, o passe. O passe de energia é magnético. Magnético humano, de humano para humano, no caso o passista para o paciente, ela pode ser também de espírito para o paciente e ela pode ser uma mistura dos dois, da energia do passista mais a energia espiritual. Ali é transmitida ao paciente uma energia magnética. Uma transferência de um lugar. Há uma transferência no passe de energia magnética. O estudo do magnetismo, eu acredito que até hoje seja o ponto que a ciência mais se aproxima do espiritismo. Interessante. Porque ela não afirma a existência de um... Estou falando da academia, né? Ela não afirma a existência de um espírito. Mas ela afirma a existência de alguma coisa ali que transfere. Tem alguma energia que passa. Utilizando esse exemplo que você falou do passe... Muito se diz que o médium, ele é um instrumento. É um instrumento. Né? Então, algo superior se utiliza dele para fazer chegar ao receptor o medicamento, a necessidade. Mais ou menos assim. Como funciona o magnetismo espírito, passista e aquele que vai receber o passe? Bom, antes de mais nada, vai depender do merecimento do paciente ali, de quem está recebendo o passe. Que também é magnetismo. Que também é magnetismo. Então, ele atrai... ou repele, por exemplo, se você pegar ímãs de polos contrários, você vai ver que eles repelem numa força que eles usam para frear hoje muitos aparelhos. Você pega essas montanhas russas dos parques aí, elas todas são freadas por magnetismo. Inverte a polarização, aquilo para, é um freio automático. Então tem muita aplicação disso da ciência, né? Eu não sou o cientista especializado, porque precisaria de um físico com bastante habilidade para explicar como isso se desdobrou na ciência. Inclusive, vai até as correntes de energia, as transmissões energéticas. A explosão do Lindenberg. Explosão também foi carga. Elétrons subiram lá e magnetizou, explodiu. A gente teria uma amplitude para falar da interferência. A psicofonia magnética. Tem, a psicografia tem. tem de uma outra maneira daí. Daí, assim, quando falamos da mediunidade de efeitos intelectuais, inteligentes, né, que não, ela é mais presente, esse magnetismo, no efeito físico. Por isso que eu citei o passe. Interessante. Né? No efeito intelectual, há o magnetismo natural, que o médium atrai os semelhantes ou espíritos que possam, por ele, trazer uma comunicação. Né? Então há uma afinidade fluídica. Acho que essa é a palavra. Né? É uma afinidade. E essa afinidade, ela vem do magnetismo também. Nós temos que lembrar que, por exemplo, os planetas ficarem na mesma... Eles se movimentam, mas ficarem numa mesma posição orbital também tem a ver com o magnetismo entre os planetas. Né? O efeito da gravidade, essa harmonia. Harmonia. Veja que, por exemplo, você pega uma bússola. Né? É curiosíssimo. A bússola ela tem um poder de atração por um eixo. Agora, por que que aquele pino lá do ponteirinho lá da bússola, ele é atraído? E por que será que nós não somos? Será que nós não somos também? A pirâmide magnetizada, já fizeram isso? Sim, tem vários testes possíveis. É muito importante. Mumificação de frutas, de animaizinhos. Daí vai abre uma área de estudo que é a radioestesia radiônica. Enfim, é um assunto extremamente vasto e talvez seja ainda através do estudo do magnetismo que um dia a academia vai aceitar de alguma forma a mediunidade. Eu acredito que é o começo de um estudo que vai chegar na mediunidade um dia na academia, mas pode demorar ainda. Fiquei impressionado com a frase que você falou, que talvez o magnetismo seja o ponto mais próximo entre a ciência e o espiritismo. Eu vou explorar isso, acho que é muito interessante essa frase sua aí. Você tem que lembrar que na época ainda de Kardec, nós tivemos Lambroso, que era um grande pesquisador do magnetismo, Charcot, outro Mesmer, que é o mesmerismo lá, iniciou. Então são grandes estudiosos que foram espíritas naquele momento, que se chegaram ao espiritismo. Então é um assunto muito importante, viu, Geraldo? Não é um assunto... A gente está dando uma resposta bem superficial de um assunto que é muito profundo, tá? Sim, sim, sim. Indo adiante, agora entramos no mês de abril de 1858. Escreve Allan Kardec, no período psicológico, conquanto as manifestações espíritas se tenham verificado em todos os tempos, é incontestável que hoje se produzem de maneira excepcional. Interrogados sobre a matéria, os espíritos foram unânimes na resposta. São chegados os tempos. E essas frases são conhecidas há muito tempo, né? São chegados os tempos e tal. Eu pergunto ao Luiz, no entendimento espírita, como interpretar e compreender esse posicionamento dos espíritos? São chegados os tempos. O que isso significa, Luiz? Quando você tem um filho, ele está na idade infantil, você mantém ele brincando no playground, né? Playground, na escolinha, coisas lúdicas. Né? À medida que ele vai crescendo, ele vai tendo mais discernimento, as coisas vão se ampliando até que chega um ponto, como você que foi fazer medicina, se formou médico, e a humanidade também. A partir do ano 2000, ela recebeu o cristianismo, ela recebeu a mensagem de Jesus e ela foi se conduzindo e chegou até nós. Em 1857, as ciências estavam amadurecidas para fornecer ao homem conhecimento suficiente para que ele pudesse entender aquilo que o espiritismo nos trouxesse. Em suma, é como se você passasse a receber uma literatura em inglês depois que você fez o curso, que você aprendeu, que você se adaptou e se profissionalizou a ponto de entender aquela linguagem. A sociedade ficou madura para receber aquelas informações. Exatamente. Chegou no tempo certo. No tempo certo. Como você foi estudar medicina depois que você tinha 18 anos, etc. Isso aí. São chegados os tempos. Então, o Espiritismo veio quando eram chegados os tempos. Ou seja, a sociedade estava madura para receber aquele tipo de informação. Com um adendo, né? Ótimo. Ele foi anunciado que isso aconteceria. Também, né? Lá, e os homens, de novo, interpretando errado. Jesus disse de forma muito clara: eu vos enviarei o Consolador que vos explicará todas essas coisas e vos esclarecerá tudo o que eu tenho dito. Isso é a frase de Jesus, está na Bíblia católica, protestante, qualquer Bíblia você vai encontrar isso. 30 dias depois, os homens entenderam que no dia de Pentecostes foi a chegada do Consolador, de forma errônea, mal interpretada, porque 30 dias depois a humanidade não tinha condições de ensinar o que Jesus não podia explicar. Não tinha mudado dias. Nada. Exatamente. Tem que ter um tempo de maturação. Exatamente. Né? Ô Geraldo, a Isabel Bulo, nossa ouvinte aqui, ela nos lembra que no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz e Chico, ele tem uma explicação muito bacana sobre magnetismo. Opa, interessante. Obrigado. Tanto é que o prefácio desse livro é Raios, Ondas, Médiums, Mentes. Ele já começa citando no prefácio. Então, se alguém quiser ler um pouco mais sobre isso, é uma boa dica da Isabel. Muito bom, obrigado, Isabel. Alan, ainda no período psicológico, escrito por Kardec, complementa Allan Kardec, abre aspas. Essa carta é do senhor Georges, do qual falamos em nosso primeiro número. Cabe-nos apenas felicitá-lo por seu progresso na doutrina. Os elevados pontos de vista que desenvolve demonstram que compreende sobre o seu verdadeiro prisma. Então Kardec se referia a esse senhor Georges porque a carta que ele fez mostrou que o prisma, a ótica sobre que ele via o Espiritismo estava correta. E hoje, Alan, a gente observa vários tipos de centros espíritas, vários tipos de interpretações, não existe uma uniformidade. Então eu pergunto para você, sobre que prisma devemos compreender o Espiritismo? Existe essa uniformidade de compreensão entre os espíritas brasileiros? Uma pergunta muito séria, Geraldo. Veja só, eu acho que para cada pessoa, ele pode entender o Espiritismo no prisma que ele desejar, desde que ele vá se transformando, como nós falamos no primeiro texto, cada dia para melhor, utilizando o Espiritismo. Sobre um pensamento doutrinário, a gente poderia falar o seguinte: o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Que cristianismo é esse? É o cristianismo da vida do Cristo, dos exemplos, da transformação amorosa, de uma escolha de vida alinhada pelo amor. Então, acredito que essa seja a essência do Espiritismo, e para se alcançar essa essência, para se buscar essa essência, o Espiritismo utiliza da mediunidade, desde que ele mesmo, né, o Espiritismo como doutrina, acata a ideia do espírito imortal poder se comunicar com o espírito encarnado, que o espírito desencarnado e o espírito encarnado ter um intercâmbio e uma troca de ideias e informações. Então, nós utilizamos a mediunidade, utilizamos a espiritualidade superior que nos orienta, nos organiza como ferramentas de aprendizado, de convivência amorosa, tal qual o exemplo do Cristo. Eu acredito que esse seria o foco principal da doutrina. Então, assim, seria um bom olhar de quem está chegando, olhar o Espiritismo como cristianismo redivivo. Isso. Isso facilitaria. E para entender mais, precisa entender o que é o cristianismo. Isso. Até foi bom você tocar nesse assunto, porque às vezes, infelizmente, cristianismo acabou virando um nome que é um guarda-chuva para muitas Exatamente ideias. Né? Isso. E infelizmente, quando você se fala cristão, muitas vezes você se isola de um islâmico, de um muçulmano, de um budista, e não é a intenção do Espiritismo essa. A intenção do Espiritismo é pegar o exemplo amoroso do Cristo e nos convocar a uma autotransformação. Não importa a religião que você esteja, porque o espiritismo, para Kardec, nunca foi visto como uma religião. Era uma ciência que poderia estar inserida em qualquer religião. Alguns, depois de Kardec, começaram a fazer do espiritismo uma religião. Até, por exemplo, a gente às vezes chega o censo na sua casa. Qual a sua religião? Você fala assim, não, eu não tenho uma religião. Então você vai ficar sem religião. Ah, mas qual a sua... Ah, eu sou espírita. Mas espírita não é religião. Então há uma confusão aí, porque na realidade, se o espiritismo deixar de ser visto como uma religião e ser visto como parte integrante das ciências humanas e poder estar inserido em todas as religiões, ele faria o serviço devido que Kardec imaginava no seu tempo. Mas um conceito interessantíssimo, isso, Alan. É, mas é complexo, né, Geraldo? Porque a gente mexe com um monte de ideias preconceituosas e interesses que é complicado. Mas imagina, você vai num país onde existe o islamismo, o cara fala, qual a sua religião? O que, que você vai falar? Fala assim, eu não tenho religião. Não, eu não tenho religião. Eu sou um estudioso religioso. É, respeito a sua religião. A minha referência é Jesus. A minha referência maior é Jesus, nos seus exemplos amorosos, como sei que você tem aí no Alcorão exemplos de amor fantásticos. Porque caso você fale espiritismo, pode criar uma separação, uma segregação. E não é a intenção de Kardec, nunca foi a intenção de Kardec essa separação. Ele nunca quis... que tivesse uma religião no espiritismo, não era a intenção do Kardec, era uma ferramenta, tanto é que a base dele é científica, filosófica e moral, não religiosa, moral. Muito interessante. E ela veio assim ao mundo através de médiuns católicos, protestantes, judeus, ateus, vários casos dos Estados Unidos, pessoas que nem religião tinha. Cientistas. É. Então assim, ela era para estar inserida na sociedade no rol das ciências, numa ciência que ainda não existe, não é nem uma ciência humana, ciência nem só científica. Psicológica. É uma mistura. É o uma espiritismo mistura. Não poderia criar o sectarismo, né? O Emmanuel, quando faz um comentário sobre a psicanálise e a psicologia, ele afirma textualmente: seriam ferramentas maravilhosas para a humanidade desde que entendessem a reencarnação. Essa frase. Então, se você pegar essas duas semi-ciências, introduzir o conceito da reencarnação, nossa, elas ficam perfeitas para entrar no mundo científico. E é interessante, quando a gente lê a Revista Espírita, eu estou adorando. Só lembrando uma coisa, né? E o Espiritismo foi codificado. Então, o grande problema da falta de uniformidade nos centros espíritas é a falta de conhecimento dessa codificação. Muito bem colocado. Ou seja, você incentiva todos a estudarem, isso, ali é a base, pensarem parecido, né? Isso aí. E lendo aqui a Revista Espírita, você, foi o que eu falei das viagens, né? O Kardec fala dos druidas. E na hora eu falei, poxa, quem são os druidas? Então vamos dar uma lida para saber quem são, para poder fazer a pergunta para o Luiz. Há mais de 3 mil anos existiram os druidas, povos de origem indo-europeia que habitaram extensas áreas da Europa pré-romana. Eram sacerdotes do lendário povo celta, que se estabeleceu de 1200 a.C. a 500 d.C. Sobre os druidas, escreveu Allan Kardec, no tema aqui, no título, O Espiritismo entre os Druidas, abre aspas. Nenhuma dúvida nos deixa relativamente à antiguidade e à universalidade da doutrina ensinada pelos espíritos. A coincidência entre o que hoje nos dizem e as crenças das mais remotas eras é um fato significativo do mais elevado alcance. Ou seja, falar sobre espíritos, sobre essa comunicação, sobre esse intercâmbio é uma coisa antiga. Mais adiante, Kardec explica: quase por toda parte, a ignorância e os preconceitos desfiguraram essa doutrina dos druidas, cujos princípios fundamentais se misturam às práticas supersticiosas de todos os tempos, exploradas com o fim de abafar a razão. Parece até uma mentira, né? Como é que alguém vai abafar, né? Quer dizer, tinha uma uma pureza no início. Distorce, né? Distorce. Distorce por interesse. E aí, antes da pergunta, eu escrevo assim, Luiz. No antigo druidismo, já se cultivava o princípio da migração das almas. Existe uma falsa impressão de que o conhecimento espírita tenha começado com Allan Kardec em 1857, quando veio a público o Livro dos Espíritos. Então eu faço a pergunta. O entendimento sobre o fenômeno espírita já existia entre os druidas? E ainda mais, o fenômeno espírita já existia também entre outros povos? Ô, Geraldo, quando você hoje, né, nós estamos estudando a questão do magnetismo, espiritismo. No magnetismo existe uma troca, né? Atração e repulsão trocam energias. Os druidas, inclusive, estudando de novo esse capítulo, você observa que o Alan estava citando Lavoisier, nada se cria, perde, nada, né? Se perde, tudo se transforma. O espiritismo é uma consequência de transformações que se efetuaram ao longo do desenvolvimento da humanidade. Então você, por exemplo, nos druidas, vocês tinham práticas que o espiritismo veio codificar e ver. E eu achei interessante porque a questão da trindade, ela veio daí também. Os druidas, eles tinham como característica transformar tudo em três pontos. Me lembrou até aquela frase muito popular que diz assim, existe sempre três versões, a tua, a minha e a verdade, né? Você vê que isso influenciou muito mais coisa do que a gente imagina. E a Santíssima Trindade veio daí. Com esse contato do cristianismo com a Santíssima Trindade, eles assimilaram dos druidas esse triunvirato e aí criaram a Santíssima Trindade. Então imagina-se que todo esse trabalho feito entre os druidas era um preparo para um dia chegar a... Quando você fala a respeito da gênese espiritual, os espíritos são muito claros, dizer que tudo se encadeia na natureza. Sim. Que realmente houve um momento em que nós nos transformamos em espírito, mas isso vem do princípio espiritual. Quer dizer, a coisa se perde ao longo dos tempos, mas tudo se transforma. Você vai ver que vai se transformando assim até chegar. É um processo natural. Isso aí é uma lei natural. Agora eu me dirijo ao Alan. Alan, ao trazer os principais conceitos teológicos do druidismo, entre parênteses, Deus e o universo, os três círculos e o círculo de Abred, fica declarada a forma de crença daquele povo. E Allan Kardec faz alusões e descrições do pensamento dos druidas e estabelece vínculos conceituais entre aquela antiga doutrina e o espiritismo, como se fosse o começo e agora essa relação. Então eu pergunto a você, você consegue estabelecer pontos de contato entre o pensamento druida e o espiritismo? Existem muitos pontos de contato. Tem um livro de Léon Denis, Os Druidas, e agora? Cristianismo e Espiritismo. Não. Eu vou lembrar daqui a pouco o nome do livro do Léon Denis. É só botar lá no Vademeco. Druidas. Léon Denis, Druidas, quer ver? Vamos procurar aqui, né? O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. É o nome do livro de Léon Denis. Né? Esse livro, por sinal, eu presenteei meu pai há muitos anos atrás, que meu pai gostava muito dessas coisas assim, esotéricas. Né? E eu falei, olha pai, leia esse livro aqui. Ele adorou esse livro do Léon Denis. Kardec, né, foi nomeado por Zéfiro, que era um espírito que se comunicava através lá da mediunidade dos Baldan, lá, das irmãs lá, Baldan. Zéfiro era o espírito que ali se manifestava, e Zéfiro fala para Léon Denis, para Allan Kardec, que os dois, na realidade, no momento Kardec ainda não se chamava Allan Kardec, ele usava o nome dele verdadeiro, né? Allan Kardec é um pseudônimo que ele adota depois, que era o nome que ele usava como um sacerdote druida na invasão da Gália. Nossa. Em 58 a.C., junto com Zéfiro, os dois eram sacerdotes druidas. Então Zéfiro, quando ele chega, faz uma referência druida para ele, e ele responde com uma referência druida. Olha que interessante. Veja como que esse espírito era um ser evoluído. E os druidas, então, eles acreditavam na reencarnação. Eles não acreditavam na informação deles escrita, eles não escreviam. Toda a informação era transmitida oralmente. Então, com a tomada da Gália e a queda total da Gália pelos romanos, foi perdida muito da história celta. Mas tem muitos pontos que eles convergiam em muitos assuntos, em muitas... Podemos falar assim, que eles já eram espíritas em 58 a.C., com algumas ressalvas do que veio depois, mas olha, pelo que chegou até hoje das informações, eles eram já espíritas há 2000 anos atrás. É o gênio céltico e o quê, Alan? O gênio céltico e o mundo invisível. Aliás, o Leon Denis é pouco lido entre os espíritas. E Leon Denis, ele era contemporâneo de Kardec. Dizem que se Kardec não tivesse se debruçado sobre a codificação, talvez ele fosse um dos candidatos. Quando Allan Kardec desencarna, ele assume a Sociedade Parisiense de Assuntos Espíritas. Ele e a esposa de Allan Kardec, que fazem a publicação do Obras Póstumas, E ele nunca frequentou a escola. Cara, ele era autodidata. E outro interessante, os druidas foram na Europa. A última pergunta, a Abissínia, eu fui ver o que era a Abissínia. Era um antigo reino etíope na África, ali norte, nordeste da África. A Abissínia foi um importante reino da África entre a Etiópia e a Eritreia, cujo início data de 1270. O soberano do reino da Abissínia só empreendia alguma coisa se participasse de uma operação de consulta magia. Espiritual. Algum médium lá ficava incorporado, né? E aí recebia conselhos. Esse foi o primeiro reino que se estabeleceu com a estranha prática de predizer o futuro pela invocação dos espíritos. Quer dizer, ó, eu só vou entrar nessa guerra se o espírito falar isso, eu vou fazer isso, né? Eu pergunto a você, Luiz. A evocação dos espíritos é antiga no mundo, porque o espiritismo, o Kardec fazia evocações. E para quem lê pela primeira vez, fala, nossa, isso é uma novidade, né? Então, a evocação, ela é antiga no mundo? Quais as principais culturas que exerciam essa prática mediúnica da evocação? E entre muitos outros objetivos, coube ao espiritismo organizar e esclarecer esse intercâmbio entre os dois planos. Então, eu pergunto, a evocação é antiga no mundo, Luiz? O mundo é antigo. A evocação, eu acho que é mais antiga que o mundo, né? Realmente, a evocação era entre os indígenas, isso sempre foi muito comum, né? A mediunidade, ela está presente. No estado natural, ela se manifesta dentro de um grupo. E ela se manifestando, o plano espiritual se manifesta através dela. Então você vê que o plano espiritual, a gente só não sabia. Só não sabia, mas o plano espiritual vive conosco há milênios. Porque se ele sempre se manifestou através de um mecanismo do mediunismo, ele ditava regras, ele fala, e às vezes num grupinho de 10 acontecia isso. Era uma evocação inconsciente. Assim. Natural. Vamos reunir aqui e pensar nisso. O que acontece? Surgiu, vamos supor, essa figura do feiticeiro que foi desenvolvida pelo plano espiritual. Então esse plano espiritual encontrou ali um médium que ele pudesse se manifestar, se manifesta, acontecer as primeiras ocorrências. Esse feiticeiro deve ter dado provas aos circundantes que ele realmente dizia coisas sérias, adquiriu credibilidade. A partir do momento, desse momento, imagina nós ignorantes naquela época, a partir do momento que o cara falou coisa que nós não entendíamos, ele praticamente vira um deus entre nós. Um deus. E isso acontecia em todos os povos que você possa imaginar, onde ali tivesse um médium natural. E é interessante essa colocação do Luiz, Alan, porque eu já ouvi de pessoas aparentemente intelectuais dizendo que a mediunidade tinha sido uma invenção do Kardec. Né? Então, quando eu vi isso, aí eu vou fazer essa pergunta para o Alan. Eu queria só acrescentar uma coisinha só, que é muito importante. Nós tratamos um caso de uma moça que ela era tomada por um determinado espírito, sim, o marido que a levou, porque a partir daquele momento começou a atrapalhar. Aí começamos a tratar e ele começou a ver que ela se equilibrava mais. Aí um belo dia ele me perguntou assim, escuta, então pode ser que esse espírito não se comunique mais? Eu digo sim. Aí ele não trouxe mais ela. Olha, porque ele naturalmente devia fazer consultas. Entendeu? Sem que a gente soubesse. O espírito se manifestava, ele aproveitava o problema para resolver certos problemas pessoais. Pessoais ali. Foi uma conclusão minha, e muito certamente. E até há pouco tempo eu tive contato com ele, e a sua esposa faleceu. Entendeu? Quer dizer, então naquela provável, aquele interesse dele em se lucupletar daquele fenômeno que quando atrapalhou ele levou no centro, mas quando ele viu que ia acabar as consultas dele, ele parou ali. A mediunidade sempre existiu no mundo. Quais os principais povos que realizavam o intercâmbio com os espíritos? Acho que a pergunta é ao contrário. É o que os espíritos fizeram da humanidade desde sempre. Porque quando nós, muito bom. Quando nós vamos ler, porque nós somos a cópia do plano espiritual, sim, não é o contrário. Eu que errei aqui na visão, na ótica, né? Não, mas é sério isso aí. Quando a gente lê A Caminho da Luz, de Emmanuel, sim, nós vamos ver que Cristo, ele já era o governador espiritual da Terra antes de haver um qualquer encarnado aqui. Lá na época que o planeta ainda estava se solidificando, não tinha nem forma de vida, ele já era o governador espiritual do planeta Terra. Desta maneira, desde que o primeiro espírito aqui se manifestou, já se manifesta através da ação espiritual. Toda a preparação orgânica, fisiológica, os elementos químicos necessários para a elaboração de um primeiro corpo físico, ainda rudimentar, sei lá como que era o primeiro lá atrás, já existia uma ação espiritual sobre toda essa... Sempre existiu. Sempre, sim. Nós somos fruto do espiritual, não é o contrário. Não é nós encontrando o espiritual. Nós somos criaturas. Nós somos criaturas. Então nós fomos criados quando o plano espiritual já existia, né? Então assim, já existiam tudo e nós depois surgimos. Então em todas as épocas da humanidade houveram, de alguma maneira, pessoas com mais sensibilidade que percebiam essa manifestação de algo que eles não nomearam, talvez, como espírito, não nomearam como espiritismo, não nomearam como mediunidade. Mas essas manifestações foram ocorrendo em toda a história humana. Sempre, em todos os tempos. Kardec faz um movimento extremamente importante para a mediunidade com a publicação do Livro dos Médiuns. Por quê? Porque até nesse ponto, a mediunidade era cada um por si, Deus para todos. Era tudo muito solto. E não tinha nome, né? E não tinha um nome. Ele organiza, ele sistematiza o estudo. Ele dá caminhos de trabalho para a mediunidade. Sim. Quando ele faz isso, aí... aí acende a luz. Acende a luz. Então, algumas pessoas que você cita, né, que falam que Allan Kardec que criou, não. Ele sistematizou o estudo. Exatamente. Ele organizou, sim, a forma de acesso. Isso. Pergunta, né? Ele organiza a forma de acesso à mediunidade. Ele dá um livro que é um divisor de águas da mediunidade, sim, antes e depois dele, sim. Mas não é ele propriamente que faz isso. E outra, ele faz isso com a base do Livro dos Espíritos, que foi ditado pelos Espíritos, e ele faz isso para que esta ferramenta, mediunidade, se organizasse e fosse melhor aceita e compreendida por todos, que até então tinham nela uma fantasia. A partir dali, muito ela passa a ser algo como ferramenta de transformação do ser humano. Então, o fenômeno mediúnico existe desde que o mundo é mundo. Sempre. E nós só batizamos esse fenômeno com o nome de médium, mediunidade, com o Kardec, embora fosse conhecido com outros nomes em outros. Não foi batizado por ele também com esse nome. Esse nome já era usado antes dele. Ele divulgou. Ele, né? Organizou e utilizou do nome que já era organizado. Foi sugerido por um amigo dele, a palavra médium, né? Então, assim, ele é um grande organizador, codificador Coordenador. Coordenador, né? Mas não é invenção nada de Kardec. Então, eu sei, mas a pergunta foi provocativa. Não, sim, sim, eu estou só dando ênfase justamente para todo mundo acompanhar. Olha quantas ideias, Luiz, surgem de um diálogo, de uma conversa, e quanto a gente aprende, o Sandro falando ali também, né, Sandro? Eu só queria fazer um adendo aqui, ó. Tem um livrinho aqui que eu vou colocar aqui para vocês, ó, Magnetismo Espiritual, da FEB. No finalzinho dele, tem o capítulo 32, ele faz uma menção de Leon Denis, do livro dele, O Grande Enigma. É um livro maravilhoso também. Outro livro maravilhoso. E olha só o que ele fala. Certamente, ninguém mais do que nós admira as conquistas da ciência. Sempre tivemos prazer de render justiça aos esforços corajosos dos sábios que fizeram recuar cada dia os limites do desconhecido. Mas a ciência não é tudo. Sem dúvida, ela tem contribuído para esclarecer a humanidade. Entretanto, tem se mostrado sempre impotente para a tornar mais feliz e melhor. Leon Denis, O Grande Enigma. Puxa, acho que é por isso que a classe científica ainda não aceitou muito, aceitou, né? Muito bem. Muito bem, meus amigos. Agora são, acho que 11 horas e 1 minuto, o tempo passa. Luiz, suas últimas palavras no dia de hoje. Você hoje veio em Piracicaba, amanhã eu vou a Santa Bárbara. Isso, Batuíra vamos... ou Caminho do Progresso? Caminho do Progresso, lá com a nossa querida Bel. Bel, Isabel. Um abraço a todo o pessoal de Santa Bárbara, que eu amo tanto. essa música, Santa Bárbara, que eu amo tanto, é uma música. Alan, suas últimas palavras. Olha, eu gostaria de desejar a todos uma semana maravilhosa, que possamos refletir bastante sobre tudo aquilo que a gente vem estudando e que possamos nos transformar, nem que seja a passos lentos, num espírito melhor e mais atuante como ferramentas de transformação de amor para o outro e para nós mesmos. Muito bem, então eu agora vou na casa da minha filha comer um macarrão à carbonara que ela está fazendo. Que delícia! Agradecemos a Deus, aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Sandro, muito obrigado. Alan, Luiz, uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem.